batucada aí, meu pai. Isso é bom pro sereno. Nada pra fazer aí. Coisa linda. Fizemos um pé bonitinho, ó. A força do nosso som. Que beleza. Vamos junto. Vamos sambar, vai. Churrasco na brasa, cerveja gelada. Nada pra fazer, nada pra fazer. De bobeira em casa, com a rapaziada. Nada pra fazer, nada pra fazer. Churrasco na brasa, eu falei. Churrasco na brasa, cerveja gelada. Nada pra fazer, nada pra fazer. De bobeira em casa, com a rapaziada. Nada pra fazer, nada pra fazer. Energia que nos contagia, todos cantando. Pois até me faz lembrar lá do samba da Toque, o cacique de Ramos. Deixa esse som te levar, sentir o corpo tremer. Nada pra fazer, nada pra fazer. Alegria em cada olhar, que dá orgulho e prazer. Nada pra fazer, nada pra fazer. Churrasco na brasa, churrasco na brasa, cerveja gelada. Nada pra fazer, nada pra fazer. Se for ver em casa, se for ver em casa, com a rapaziada, com a rapaziada. Nada pra fazer, nada pra fazer. Esse samba aqui encanta, o bombo chegando, ninguém fica só. Olha essa preta do lado, sensualizando seu corogodó. E vem até partido alto pra cantar em fá maior. E pra alegrar essa galera, vou cantar um bororó. Segura na palma da mão. Nada pra fazer. Churrasco na brasa, eu falei. Churrasco na brasa, cerveja gelada. Nada pra fazer, nada pra fazer. De bobeira em casa, de bobeira em casa, com a rapaziada. Nada pra fazer, nada pra fazer. Nada pra fazer, nada pra fazer. Nada pra fazer, nada pra fazer. E vou dizer, gelado, eu já cheguei, falta você. Nada pra fazer, nada pra fazer. Ah, nada pra fazer. Vou dizer nada também pra fazer. O churrasco está servido, todo mundo vai comer. Nada pra fazer, nada pra fazer. Nada pra fazer, nada pra fazer. É, churrasco na brasa, cerveja gelada. Nada pra fazer, nada pra fazer.